cansado de esperar, errar e de em vão tentar. Uma voz eu ouvi, uma voz eu ouvi. Farei do teu deserto um jardim. No poço te encontrei e sede nunca mais senti. Eu devo tanto a ti, eu devo tanto a ti. Tornaste o meu deserto jardim, abraça-me. Contigo irei ao altar, lutar, sacrificar, vencer, recorrer. Bom te esperar.